Avenida do Rio de Janeiro. Avenida 3520 novamente, pronto com a espera da 28. 520, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, o vento 200 graus, 099. A linha decola, pista 28, pista 3520. Então 3520, decolado aos 33, chame agora o controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 198 até o retorno, até 3520. Controle de Salvador, muito bom dia, até 3520, transfere. Então 3520, contato radar, supera o nível de voo 370 via Cesarão. 370 via Aronta 3520. Possibilidade de procurar direto por hoje Aracaju, tá 3520? 3520, mantém Arão aberto, coordenação. Gente, obrigado. 530, voo direto João Pessoa. Obrigado, direto João Pessoa, até 3520. About the tower, go 173, you got a hold short to 10828, ready for departure. 173, clear to line up and take off, 1828. Wind 180 degrees, 11 knots. Clear, line up and take off, go 173, 1828. Chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 173, airborne at 42, and contact approach 109.8. 109.8 on departure, go 173, thanks a lot, have a good day. Goodbye. Bye. Departure, morning, go 173, airborne departure, 1500. Go 1173, radar contact for departure, climb to flight level 360, no step to via dial departure. Dial departure, flight level 360, go 173. 1173, correction, fly correction. Climb direct to flight level 360, no step. No stop, 360, go 173. 1173, call Houston Center 1251, enable 128.30. Salvador, bom dia, voo 1561, próximo à espera 28, pronto. Bom dia, 1561, autorizado, decolagem, captura 28, o vento 200 graus com 8 nós. Autorizado, alinhar e decolada 28, voo 1561. Alô 561, decolou 09, controle instante 19, décima 8. 19, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 1561, para os amigos, 4964. Voo 1561, contato radar, sobre a via da EL, nível de voo 360, autorizado. DDL 360, voo 1561. Polo 8-9, bom dia, autorizado a linha de decolar em capitã 28, vento 220 graus com 10 nós. A linha decola da 28, voo 189. ONU decolou 17, controle 119.8. 198, obrigado, boa noite. Controle ao gol, 1811. 1811, contato radar na decolagem, suba a via saída Arbor, nível de voo 400 autorizado. Subindo na Arbor. Para o 400, gol 1811. 1811, foi autorizado o voo direto ao Leste, presente. Roger Leste. Houston 1, chame Centro Recife 126, decimal 0, alterna 125, perdão, 128, decimal 8. Chamada 288, alternado. A primária 126, decimal 0, e a alternativa 128, decimal 8. Ok, 260, 288, obrigado.